paleta pra lá e pra cá. Linda, sensacional. Esta é a Rádio Cultura, a Rádio Sucesso. Rádio Cultura AM, Rio Claro, ZYK 645, frequência 1140. De noite a gente sai sozinho à toa, ou se encontra numa boa, com alguém que se quer bem. Boa noite, boa noite. Era mais de três